Vestir 30, parte 2, velhice, história do mau sangue, capítulo 1. Fui-me embora de Nápoles, definitivamente, em 1995, quando todos diziam que a cidade estava a renascer, mas eu já pouco acreditava em ressurreições. Ao longo dos anos, assistira ao advento da nova estação ferroviária, do fraco recorte do arranha-céus de Via Novara, dos edifícios velejantes de Scampia, da proliferação de construções muito altas e resplandecentes por cima do pedregal cinzento da Arenacea, da Via Taddeo da Sessa, da Piazza Nazionale. Aqueles edifícios, imaginados em França ou no Japão e surgidos entre Ponticelli e Poggio Reale, com a habitual lentidão podre, de repente, a uma velocidade louca, haviam perdido todo o fulgor e tinham-se transformado em covis para desesperados. Por isso, qual ressurreição? Era apenas o pó de arroz da modernidade, borrifado ao acaso e de maneira fanfarrona sobre a face corrupta da cidade. Acontecia sempre assim. A maquilhagem da Renascença despertava esperanças e depois gritava, tornava-se crosta sobre crostas antigas. Por isso, precisamente quando estava em curso a obrigação de permanecer na cidade, apoiar o saneamento sob a orientação do ex-Partido Comunista, eu decidi ir-me embora para Turim, atraída pela possibilidade de dirigir uma editora que nessa altura estava cheia de ambições. Depois dos 40 anos, o tempo começara a correr, não era capaz de o acompanhar. O calendário real fora substituído pelo dos termos dos contratos. Os anos saltavam de uma publicação para a outra. Dar uma data aos acontecimentos que diziam respeito a mim, às minhas filhas, custava-me um grande esforço. Encaixava-os na escrita, que me tomava sempre mais tempo. Quando acontecerá aquela coisa? Quando acontecerá aquela? De modo quase refletido, orientava-me pelas datas de saída dos meus livros. Livros, já deixara muitos para trás. E tinham-me valido um pouco de autoridade, boa fama, uma vida desafogada. O peso das filhas atenuara-se muito com o tempo. Dedé e Elsa, primeiro uma, depois a outra, tinham ido estudar para Boston, encorajadas por Pietro, que ocupava uma cátedra em Harvard, havia 7 ou 8 anos. Com o pai estavam à vontade. Excluindo as cartas em que se queixavam do clima infame e do pedantismo da gente de Boston, estavam contentes consigo mesmas e de se terem furtado às escolhas a que eu as obrigara em tempos idos. Naquela altura, uma vez que Ima estava impaciente para poder fazer o mesmo que as irmãs, o que fazia eu no bairro? Se a princípio fora útil à minha imagem de escritora, que embora podendo ir viver para outro lado, permanecera numa periferia perigosa para continuar a alimentar-se da realidade, agora eram muitos os intelectuais que se orgulhavam desse mesmo lugar comum. Além disso, os meus livros tinham enveredado por outros caminhos. A matéria do bairro acabara por caber num cantinho. Portanto, não era hipocrisia ter uma certa notoriedade, gozar de muitos privilégios e, no entanto, comedir-me, residir num espaço onde apenas podia registar, com mal-estar, o agravamento da vida dos meus irmãos, das minhas amigas, dos seus filhos e netos, talvez também da minha filha mais nova. Nessa altura, Ima era uma adolescente de 14 anos. Não deixava que lhe faltasse nada. Estudava muito. Mas, se fosse preciso, falava num dialeto duro. Tinha colegas de escola que não me agradavam. Ficava num tal estado de ansiedade se ela saísse depois do jantar que muitas vezes ela própria decidia ficar em casa. Também eu, quando me encontrava na cidade, tinha uma vida limitada. Encontrava-me com amigas e amigos da Nápoles culta. Deixava-me cortejar. Travava relações que, no entanto, duravam pouco. Até os homens mais brilhantes revelavam mais cedo ou mais tarde que eram pessoas desiludidas, irritadas com a má sorte, espirituosos e, no entanto, subtilmente malévolos. Por vezes tinha a impressão de me quererem, sobretudo para me darem a ler os seus originais, para me fazerem perguntas sobre a televisão ou o cinema e, em qualquer dos casos, para me pedirem dinheiro emprestado, que nunca mais restituíam. Fazia das tripas coração. Esforçava-me para ter uma vida social e sentimental. Mas sair de casa à noite, vestida com alguma elegância, não era um divertimento, provocava-me angústia. Numa certa ocasião, não consegui fechar a porta do prédio a tempo e fui agredida e roubada por dois rapazinhos de não mais de 13 anos. O taxista, que estava à espera a dois passos, nem sequer abriu a janela do carro. Por isso, toca andar. No verão de 1995, fui-me embora de Nápoles com Ima. Aluguei uma casa à beira do Po, perto da Ponta Isabela, e a minha vida e a da minha terceira filha melhoraram imediatamente. Dali tornou-se mais simples refletir sobre Nápoles, escrever sobre ela e fazer com que escrevessem sobre ela com lucidez. Amava a minha cidade, mas arranquei do peito a sua defesa por obrigação. Convenci-me, aliás, de que o desconforto em que o amor mais cedo ou mais tarde acabava era uma lente para olhar para todo o Ocidente. Nápoles era a grande metrópole europeia, onde com maior clareza a confiança na tecnologia, na ciência, no desenvolvimento económico, na bondade da natureza, na história que nos leva necessariamente para melhor, na democracia, revelara com grande antecedência ser totalmente desprovida de fundamento. Ter nascido naquela cidade. Cheguei a escrever uma vez, não a pensar em mim, mas no pessimismo de Lila, serve para uma única coisa: saber desde sempre, quase por instinto, aquilo que hoje, entre mil senãos, começam a afirmar todos. O sonho de progresso sem limites é, na realidade, um pesadelo cheio de desumanidade e de morte. Em 2000, fiquei sozinha. Ima foi estudar para Paris. Tentei convencê-la de que não havia necessidade disso, mas como muitas das suas amigas do mesmo nível social tinham decidido ir, ela não quis ficar atrás. De início, não me custou muito. Tinha uma vida muito ocupada. Mas no espaço de 2 anos comecei a sentir a velhice. Era como se me estivesse a desvanecer, ao mesmo tempo que o mundo em que me afirmara. Embora tivesse ganho, em épocas diferentes e com obras diferentes, 2 prémios de prestígio, agora vendia muito pouco. Em 2003, só para dar um exemplo, os 13 romances e 2 volumes de ensaios que publicara renderam-me, no total, 2.323 euros brutos. Nessa altura fui obrigada a reconhecer que o meu público não esperava mais nada de mim e que os leitores mais jovens, seria melhor dizer as leitoras, desde o princípio os meus leitores foram sobretudo mulheres, tinham outros gostos, outros interesses. Os jornais também já não eram uma fonte de rendimento. Pouco ou nada se interessavam por mim, pediam cada vez menos a minha colaboração e eu pagava uma tuta e meia ou não pagavam mesmo. Quanto à televisão, depois de algumas boas experiências nos anos 90, experimentara fazer um programa no horário da tarde dedicado aos clássicos da literatura grega e latina. Uma ideia que só fora aceite graças à estima de alguns amigos, entre os quais Armando Galiani, que tinha um programa no canal E5, mas também boas relações com a televisão pública. O resultado foi um indiscutível fiasco e desde então não tivera outras oportunidades de trabalho. Um vento desfavorável começara também a soprar na editora que eu dirigira durante anos. No outono de 2004, fui destronada por um rapaz muito vivaço, de pouco mais de 30 anos, e reduzida a conselheira externa. Eu tinha 60 anos. Senti-me no final do meu percurso. Em Turim, os invernos eram muito frios, os verões muito quentes, as classes cultas pouco acolhedoras. Andava nervosa, dormia muito pouco. Os homens agora já não reparavam em mim. Da varanda via o pó, os remadores, a colina. E aborrecia-me. Comecei a ir a Nápoles com mais frequência, mas já não me apetecia ver os amigos e a família. E os amigos e a família não tinham vontade de me ver. Encontrava-me apenas com Lila, mas muitas vezes por decisão minha, nem com ela. Não me sentia à vontade com ela. Nos últimos anos apaixonara-se pela cidade com um bairrismo que me parecia tosco. Por isso preferia passear sozinha pela via Caracciolo ou subir até ao Vomero ou caminhar pelos Tribunali. Assim aconteceu que, na primavera de 2006, fechada num velho hotel do Corso Vittorio Emanuele, por culpa de uma chuva que nunca mais parava, escrevi, em poucos dias, para matar o tempo, um conto de não mais de 80 páginas, ambientado no bairro e que falava de Tina. Escrevi-o velozmente, para não me dar tempo de inventar. Daí resultaram páginas secas, sinceras. Só no final a história se vestia de fantasia. Publiquei o conto no outono de 2007 com o título Uma Amizade. O livro foi recebido com muito agrado. Ainda hoje se vende muito bem. As professoras aconselham-no às alunas como leitura de verão. Mas eu detesto. Só 2 anos antes, quando for encontrado o cadáver de Gigliola nos jardins, uma morte por enfarte, solitária, terrível, na sua desolação, Lila me fizera prometer que nunca escreveria sobre ela. No entanto, eis que o fizera. E fizera-o da forma mais direta. Durante meses, acreditei que tinha escrito o meu livro mais belo. A minha fama de escritora teve um novo valor. Havia muito tempo que não via em volta de mim tanta aceitação. Mas quando, no final de 2007, em clima natalício, fui à Feltrinelli da Piazza dei Martiri para apresentar Uma Amizade, senti de repente vergonha e receei ver Lila entre o público, eventualmente na primeira fila, pronta a intervir para me criar dificuldades. Porém, a sessão correu muito bem e eu fui muito aplaudida. Ao regressar ao hotel, um pouco mais confiante, tentei telefonar-lhe. Primeiro para o fixo, depois para o móvel e uma vez mais para o fixo. Não me atendeu. Nunca mais me atendeu. Capítulo 2. Não sei contar o desgosto de Lila. Aquilo que lhe calhou em sorte e que talvez estivesse emboscado na sua vida desde sempre, não foi a morte de uma filha por doença, por acidente, por um ato de violência, mas o seu súbito desaparecimento. A dor não se recolheu em torno de nada. Não lhe restou um corpo inanimado que abraçasse com desespero. Não celebrou as exéquias de ninguém. Não pôde imobilizar-se diante de um cadáver que antes caminhava, falava, abraçava e que ficara reduzido a uma coisa estragada. Lila sentiu-se, creio, como se um membro, que um minuto antes fazia parte do seu corpo, tivesse perdido a forma e a substância sem ter sofrido traumas. Mas o sofrimento que daí resultou não o conheço suficientemente. E não consigo imaginá-lo. Nos 10 anos que se seguiram à perda de Tina, embora continuasse a morar no mesmo prédio, embora a encontrasse todos os dias, nunca a vi chorar. Nunca assisti a crises de desespero. Depois de, no início, correr o bairro dia e noite, na busca incoerente da filha, sucumbiu, como se estivesse demasiado cansada. Sentou-se ao pé da janela da cozinha E durante muito tempo não se mexeu, embora dali só se visse um pedacinho da linha férrea e um pedaço de céu. Depois ergueu-se e recomeçou a sua vida normal, mas sem qualquer resignação. Os anos passaram-lhe por cima. O seu mau caráter piorou. Semeou à sua volta mal-estar e medo. Envelheceu a gritar, a litigar. A princípio falava de Tina em todas as ocasiões e com quem calhasse. Agarrava-se ao nome da menina, como se pronunciá-lo servisse para trazê-la de volta. Mas depois passou a ser impossível falar dessa perda na sua presença. E mesmo que fosse eu a fazê-lo, passados poucos segundos, livrava-se de mim com maus modos. Mostrou ter apreciado apenas uma carta de Pietro, principalmente, creio, porque ele conseguira escrever-lhe de modo afetuoso, sem nunca mencionar Tina. Ainda em 1995, antes de eu partir, ela, salvo raras exceções, fazia de conta que nada acontecera. Uma vez Pinúcia falou da menina como se ela fosse um anjinho que velava por todos nós. Lila disse-lhe: põe-te daqui para fora. Capítulo 3. Ninguém no bairro deu crédito às forças da ordem e aos jornalistas. Homens, mulheres, até bandos de miúdos procuraram Tina durante dias e durante semanas, ignorando a polícia e a televisão. Todos os familiares e todos os amigos se mobilizaram. O único que deu sinal de vida apenas duas vezes e por telefone, com frases banais que só serviam para repetir: eu não tive responsabilidade nenhuma. Acabara de entregar a menina, a Lina e a Enzo. Foi Nino. Mas não me admirei. Era um daqueles adultos que, quando estão a brincar com uma criança e a criança cai, esfolando um joelho, também eles parecem crianças. Receiam que alguém lhes diga: foste tu que a fizeste cair. A ele, aliás, ninguém passou cartão. Esquecemos-nos dele em poucas horas. Enzo e Lila confiaram sobretudo em António, que adiou uma vez mais a partida para a Alemanha, só para procurar Tina. Fê-lo por amizade, mas também, como ele próprio especificou, surpreendendo-nos, porque Michele Solara lhe ordenara. Os Solara empenharam-se mais do que qualquer outra pessoa naquele caso do desaparecimento da menina e, devo dizer, deram grande visibilidade ao seu empenho. Embora sabendo que seriam tratados de forma hostil, apresentaram-se uma noite em casa de Lila com o ar de quem fala em nome de uma comunidade inteira e juraram que tudo fariam para que Tina voltasse sã e salva para os pais. Lila olhou o tempo todo para eles, como se os visse, mas não os ouvisse. Enzo, muito pálido, ouviu-os durante alguns minutos e depois gritou que a filha lhe fora tirada por eles. Disse-o nessa ocasião e em muitas outras. Gritou-o por toda a parte. Os Solara tinham-lhe tirado Tina, porque ele e Lila sempre se haviam recusado a dar-lhes parte dos lucros da Basic Sight. Queria que alguém objetasse, de alguma forma, para poder matar essa pessoa. Mas nunca ninguém objetou na sua presença. Naquela noite, os dois irmãos também não apresentaram qualquer objeção. Nós compreendemos a tua dor, disse Marcelo. Se me tivessem tirado o Silvio, eu também agiria como um louco, como tu estás a fazer. Esperaram que alguém acalmasse Enzo e foram-se embora. No dia seguinte, mandaram em visita de cortesia às respectivas mulheres, Gigliola e Elisa, que foram recebidas sem simpatia, mas com mais delicadeza. E depois disso, multiplicaram as suas iniciativas. Provavelmente foram os Solara que organizaram uma espécie de rusga a todos os vendedores ambulantes que habitualmente estavam presentes ao domingo no bairro e a todos os ciganos dos arredores. E de certo foram eles que lideraram um verdadeiro movimento de indignação popular contra a polícia, quando veio buscar, de sirenes ligadas, primeiro Stefano, que nessa altura teve o primeiro ataque cardíaco e foi parar ao hospital, depois Rino, que soltaram passados alguns dias, e por fim Gennaro, que chorou durante horas, jurando que amava mais a irmãzinha do que qualquer outra pessoa no mundo e nunca lhe faria mal. Também não é de excluir que se devessem aos Solara os turnos de vigilância junto à escola primária, graças aos quais ganhou vida durante cerca de meia hora o paneleiro sedutor de meninos, que até ali fora apenas uma fantasia popular. Um homem magro dos seus 30 anos, que apesar de não ter filhos para acompanhar à entrada e ir buscar à saída, se apresentava na mesma, à porta da escola, foi espancado. Conseguiu fugir, foi seguido por gente enfurecida até aos jardins. Ali certamente tê-lo-iam matado, se ele não tivesse sido capaz de esclarecer que não era aquilo que se pensava, mas sim um estagiário do Matino à procura de notícias. Depois daquele episódio, o bairro começou a acalmar-se. As pessoas pouco a pouco regressaram à sua vida todos os dias. Uma vez que não se encontrou rastro de Tina, foi-se tornando mais plausível o boato acerca do camião que a atropelara. Foi levado a sério por aqueles que estavam cansados de procurar e também por polícias e jornalistas. A atenção deslocou-se para os estaleiros de obras da zona e por aí se manteve muito tempo. Foi nessa altura que reencontrei Armando Galiani, o filho da minha professora do liceu. Deixara de exercer medicina, não conseguir entrar para o Parlamento nas eleições de 1983. E agora, graças a um canal privado de televisão muito ordinário, estava a experimentar um jornalismo muito agressivo. Soube que o pai morrera, havia pouco mais de um ano, e que a mãe vivia em França, mas que também não estava de boa saúde. Pediu-me que o acompanhasse à casa de Lila. Disse-lhe que Lila estava muito mal. Ele insistiu, eu telefonei. Lila teve dificuldade em recordar-se de Armando, mas quando lhe voltou à memória, ela, que até ali não falara com nenhum jornalista, aceitou encontrar-se com ele. Armando contou que estava a fazer um inquérito sobre o pós-terremoto e que, andando de estaleiro em estaleiro, ouvira falar de um camião que fora para a sucata à pressa por estar envolvido numa coisa terrível. Lila deixou-o falar. Depois disse, estás a inventar tudo. Estou a dizer o que sei. A ti nada te importa o camião, nem os estaleiros, nem a minha filha. Estás a ofender-me. Não. Agora é que vou ofender-te. Metias nojo como médico. Metias nojo como revolucionário. E agora metes nojo como jornalista. Põe-te fora da minha casa. Armando franziu o sobrolho. Fez um gesto de despedida a Enzo e saiu. Chegado à rua, mostrou-se muito descontente. Murmurou. Nem este grande desgosto a fez mudar. Explica-lhe que eu só queria ajudá-la. Depois fez-me uma longa entrevista e despedimo-nos. Fiquei impressionada com os modos gentis, com o cuidado nas palavras. Devia ter atravessado momentos difíceis, tanto na época das decisões de Nádia como quando se separara da mulher. Mas agora parecia em boa forma. Substituíra por um cinismo magoado a antiga atitude de quem sabe tudo sobre a linha certa do anticapitalismo. A Itália tornou-se um poço escuro, disse em tom amargurado, e caímos todos dentro dele. Se deres umas voltas por aí, vês que as pessoas honestas perceberam isso. Que pena, Helena, que pena. Os partidos operários estão cheios de pessoas honestas a quem tiraram a esperança. Porquê é que te puseste a fazer este trabalho? Pela mesma razão que tu fazes o teu. O que queres dizer? Desde que não posso esconder-me atrás de nada, descobri que sou vaidoso. E quem te disse que eu também sou vaidosa? A comparação. A tua amiga não é. Mas lamento por ela. A vaidade é um expediente. Se és vaidoso, tens cuidado contigo e com as tuas coisas. Lina não tem vaidade. Por isso perdeu a filha. Acompanhei o seu trabalho durante algum tempo. Pareceu-me competente. Foi ele que localizou a carcaça meio queimada de um veículo velho para os lados de Ponte Rossi. E foi ele que o relacionou com o desaparecimento de Tina. A coisa provocou um certo alarido. A notícia repercutiu-se nos jornais diários nacionais e manteve-se durante alguns dias. Depois apurou-se que não havia nenhuma relação possível entre o veículo queimado e o desaparecimento da menina. Lila disse-me: a Tina está viva. Não quero voltar a ver aquele merdoso.